agonia, a angústia, o medo sobre nós. De levantar de novo faz perder a voz. Não sei o que vou fazer pra ficar melhor. Os momentos cabulosos que vem e nos deixa só. Só na vida, vida perdida, vida sofrida. Nas lembranças que trago firmado em minha mente. Agradeço a minha mãe por ter sido crente. A dor ruim e tempo a lágrima ardida no olho. Da mal escolha que fiz, me achando muito louco. Mas as palavras que bate forte vem do conselheiro. Voltar pra luta só traz honra pra um grande guerreiro. Quem se prostra pro inimigo vive feito um tolo. Quer ser feliz, guarde a vida como guarda o ouro. O sofredor conhece a sua própria amargura. O sábio teme ao Senhor e tem vida segura. Não vou ficar no sofrimento que faz mal pra mim. Crendo em Deus, guarda a promessa, vivo até o fim. Saber que estamos com Deus e nunca estaremos sós. Numa pior, olhar pro céu e não viver como inimigo quer. Vai viver em alegria, sustentado pela fé. Só pela fé, guerreiro pela fé. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Quero ser feliz. Tristeza, pranto não faz parte da minha vida, primo. Não sou covarde nem terror, sou apenas menino. Lembro de tudo da favela no começo. Lembro do jogo no campinho, moleque malino. Joga biloca, empina pipa, é fato, moleque. Nunca fui bobo, eu já saía jogando pares do destino, Deus sempre presente. O rap invade pra somar a LV na mente. Formei o bonde com viela, expansão ativa. Nunca reclamo dessa vida, família é família. Só faço tudo por amor, não tem caô na rima. Japão que pede, Santo Cristo, vigie minha vida. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Desista, persista, o fraco não conquista. O sofrimento é pra aquele que pensa na vida. Sobreviver, não vou cair de novo. Quem quer ser feliz tem quem Deus achar socorro. Não vou ser mais um burro pra alimentar mentira. Cavalo do diabo, chega, pra mim não vira. Assista mais uma história de um homem vencedor. Aonde era escuridão, graças a Deus a luz brilhou. Prevalecer até o final, é preciso. Receita principal, persistir do lado de Cristo. Pensa nisso, você não é bandido, pensa nisso. Pra mim você é irmão, esquece essa história de pagar pau pra ladrão. Pensa nisso.